eu acalmo o mar. Não temas, eu vim lhe ajudar. Marquinho, meu irmão, obrigada por você existir na minha vida, por fazer essas canções tão lindas pra mim. Eu te amo, meu irmão, tá? Meu irmão Marquinho, beijo. Eu acalmo o mar. Filho meu, não temas, não fiques assim, desse jeito. Aleluia. O seu clamor chegou a mim. Estou aqui. Ela achou melhor. Eu sei que o mal só vive tentando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Mas não desista não. Vai em frente, fale quem quiser falar de você. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e lhe ajudo a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandono a quem me clama e chora. Eu sou seu Deus. Aleluia. Eu sou seu Deus. E ele diz assim: eu acalmo o mar. Não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar. Estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. E ele diz assim mais: confia, vai em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo, te liberto. Toda tempestade me afasta. Seu Senhor te ajuda toda hora. Quem é contra ti vai contemplar sua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode intervir. Eu sou Deus. Eu acalmo o mar. Não tem mais só meu filho que eu vim ajudar. Só seu corpo seguro pode. Você irá cantar o hino da vitória. Você vai cantar. Eu acalmo o mar. Oh, aleluia. Eu acalmo o mar. Quando alguém chegar para você e dizer que você não é ninguém, você diz assim: